saber por que vivo feliz assim. Flores podem perecer no lindo jardim, mas num beijo a vida volta a acontecer. Você pode acreditar, é sempre assim, porque tudo pode acontecer, mas não é o fim. Talvez a ferida que se abrir não dá pra aguentar, mas preste atenção no que eu vou te falar. Eu também já fui ferido assim, nem sentia mais os pés no chão. Era triste, infeliz, mas não desisti. Foi quando o amor de Cristo encontrei. Oh, não posso guardar pra mim. Vivo feliz assim. No lindo jardim, mas num beijo a vida volta a acontecer. Você pode acreditar, é sempre assim. Mas não é o fim. Talvez a ferida que se abriu não dá pra aguentar, mas preste atenção no que eu vou te falar. Eu também já fui ferido assim, nem sentia mais os pés no chão. Era triste, infeliz, mas não desisti. Foi quando o amor de Cristo encontrou. Infeliz, não vá desistir e dê um passo a passo.